chegou na curta final no zero, tráfego é um Embraer da Azul. Após o mesmo, ali mantém cabeceiro no zero. Azul, ali mantém no zero, boa noite, né? Decolagem 39, chama controle 119, decimal 35, nacional 5466 no transponder, então morreu o Ibarotiú. 5466, 1935, boa noite, bom trabalho. 3, autorização para Natal, da tarde. 98 Natal, nível 3, 70 aprovado, Zulu 10, aerovia, cordão 10, curva esquerda, na subida Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5472, controle 119, decimal 35. Autorizado Natal 370, aerovia Zulu 10, decolada leste, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Zipar, 472, transponder 119, decimal 35, Gona 098. Botão 3, chame pronto, pushback, Gona 098. Está pronto já para pushback, acionamento, Gona 098. Gona 098. Está totalmente pronto no portão 3. Chame táxi, Gona 098. Chama táxi, Gona 098. Por favor, muito bom, nós apostamos o 020, próximo ao limpar, vai para aí, vai para aí. Pode configurar o 020, clear to line up and take off runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots. Vou falar na parte de off runway, vai para aí, próximo ao 020. No 70, tem 4 horas, 120 no comando, até o Natal. Segue retaguarda do banho da companhia, quando pronto 895, o nono 70, obrigado, uma boa noite, uma boa semana. contato com a esfera da 10, pronto. Altímetro 104, vamos 098. Já, alto, repórter, com a esfera da 10, pronto, 104, 098. 2, solo 53, a direita prossegue na minha escuta via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, azul 40, 6225. Vento 30 graus com 08 nós. Tem nível de decolagem, pista no zero. É nível de decolagem. Uno, decolagem 55, controle 119, decimal 35, tamo ruim, boa noite. Boa noite. 42, solo 58, a direita prossegue na minha escuta via Alfa Kilo Pátio 3. Previsto é 01 Romeu do Pátio 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Boa noite. Estou fazendo a posição no Pátio 3, 01 Romeu? Sim, 01 Romeu. Alfa Kilo Pátio 3, 01 Romeu, obrigado. Faça bem. Até lá, pessoal. 758, CNH 104, chegue trem, autorizado por 10, 101, 30 graus, 7 mancha. Teve o posto na 10, 6, 2, 5. Número 2, passarei 2224. Segue sinal no zero, a loja de pistaria de 2224. Aquilo, Pacho 3, aqui já chama eles a 2, chama do circuito. Alfa, aqui. 4 no solo aos 1-3, para a próxima direita, taxi a via Alfa Kilo para o pátio 3, passando 2-2-4. Alfa Kilo, pátio 3, Talibão, próxima direita, 2-2-2-4. good evening, Eagle 1172. Eagle 1172, Eagle 0-4, Fox, New Gear, now in Locus. Now in Locus, Eagle 1172. What is this, Eagle 1172? We're both up 100, Eagle 1172. Runway 10, 20, 140 degrees, 079. Well, sir, clear to lane, runway 10, 1172. On the water 23, looking to run the bio right, that's why Alpha Juliet to be 07. Front three, sir, detective by Alpha Juliet to be 07. 1172, thank you, have a nice night.